Afirmativo 5722 da Web. A linha aí mantém em cabeceira 28. Aéreo aí manteu 5722. Olha o Romeu Govivic passando 080, solicita mudança de planos e o nível 085 para Lençóis, o Romeu Govivic. Capitão, Romeu Govivic está guarde. 5-3, 1 no meia, no solo de Salvador, aos 2-0, livre à esquerda, chama o solo 1-2-1-9. Esquerda 2-1-9, 5-3 no meia. Já atingindo 085, Romeu Govivic, está estimando o Lençóis aos 0-9-1-0. Conto Vicente, 0-9-1-0, Romeu Govivic. Controle total 9910 para prosseguir na sua descida. Está com a Juliette. Total 9910 autorizado chegada a Cari. Desça até nível de voo. Desça até 2000 pés. Quem negar no 0-4 informa que Salvador opera visual dos mínimos. Ciente para 2000 pés. 1-0-4. Salvador visual dos mínimos. Controle, pode voar direto na história da presente, Romeu Govivic? Vitor, aguarde. Então, Romeu Govivic atualizado, vai direto destino. Direto na história, Romeu Govivic. Objeto 5722, decolar 222, o controle 109.35, bom voo. 109.35, obrigado, bom voo. Obrigado, bom dia, senhor. 5722, agradece. Oh, meu Golfo Vitor. Controle Salvador, bom dia, web 5722, lembra 1500. Projeto 5722, contato no radar na decolagem, suba até nível de voo 320, cumpra o perfil da saída Elefa 1. 320, Elefa 1, 5722. Controle web 5722. Objeto 5722, prossiga. Solicita desvio à esquerda para formações pro 245. Por quantas milhas, objeto 5722? 20 milhas, senhor. Pro 245 por 20 milhas do controle recente. Iniciando curva à esquerda, então está formações 5722. Batango, Índia, Papa Oscar, Semicentro, Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Chiquilo Zulu, mantenha 090. Chiquilo Zulu, mantenha 090. Na Progelefa agora. Objetivo fazer os controles. 2-2. Olha, Web 5722. Webjet 5722 pro Singa. Manda na Progelefa. Tá presente o Web 5722. Webjet 5722 autorizado Elefa. TAM 3890, tá na minha escuta. TAM 4069, tá na minha escuta. Afirmo. Negativo. Para informação, o senhor deverá manter pro até o nível de voo 040. Após fará a subida Gole Eval Bridge. Mantenha a subida até o 040, então, e depois, conforme já foi brifado, Gole Eval Bridge. Estou confirmando, mantenha a proa de decolagem até o nível 040. Manterá a proa de decolagem até o 040. Ativo, correto. Chama para posicionar. Chamará, obrigado. Tá, 3890, tá na minha escuta. Informação de autorização para o Galeão nível 360. É o Bruno 804 que chamou o solo? Afirma. 1804, sim, te aguarde de qualquer. Guardando 1804. Autorizado que não reportará no localizador total. Salvador, bom dia novamente, Dona Sétima. Confirme. É o Gol 1715. 715, pronto para a Copa Brasília? Pronto para a Copa. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pesulu 17, subida Gole, transição ofício, curva à esquerda após a decolagem. Informo que após a decolagem deverá manter a proa até o nível de voo 040. Após a fazer a subida, Gole transição ofício. O transponder 5402 e o controle 119.35. Está autorizado a Brasília 360, Amper Zulu 107. Após a decolagem, mantém a proa até o nível 040. Após a esquerda, Gole ou 402-119-35-197. 1715, cotejamento correto, só para posicionar. Levantando o ponto, obrigado. total, estabilizando o localizador. Total 9910, complete aproximação, chame torre 1-1-8-6. 1-1-8-6, bom trabalho. Salvador, é o Gol no 605, 22 Juliette, nível 660, para a operação. Gol no 605, está pronto para a cópia, Galeão? Pronto para a cópia. Está autorizado, Galeão, nível de voo 360, via Peruíbe 50, Bidev, Upper November 857. A subida Gole Eval após o fixo Bidev. Informe que após a decolagem deverá manter a proa até o nível de voo 040. Após parar a subida Gole Eval Bidev, curvando à esquerda. 5404 é o código, 1935 é o controle. 660, Upper Risk 50, BDEV, depois Upper November 857, Gole, a saída Gole Eval, para manter a proa até o 040, depois curva à esquerda, o transponder 5404, controle de saída 11935. Correto, chama para puxa acelera. Chama para puxa pegue acionamento, gol no 605. Fala, Salvador, bom dia, gol. No 642, formação Juliette. Solo Salvador, 4069 da Zona 01, para puxa acionamento. Solo 4069, autorizado, chama para iniciar táxi. Para, chamará. Solo no 642, está pronto para a cópia Recife? Pronto. Autorizado Recife, nível de voo 390, via Peruísque 58, subida Aron, transição Recife, curvando à direita após a decolagem. Informo que após a decolagem deverá manter proa até 4 mil pés, até o nível de voo 040, após fará subida Aron, transição Recife, curvando à direita, 5165 é o código, 1935 é o controle. Autorizado nível 390 para Recife, Upper Whisky 58, decola com curva direita, mantém a proa até 4000, após proa de Recife 5165, código 1935, controle o 642. 642, confirmamento correto, para puxar essa nave. Camarão. Salvador, gol no 607. Foi pro 607? Um minutinho, cópia. Total 9910 no solo 34, livra penúltima à esquerda, mantendo posição Ansa Taxiway Índia, mantém posição Ansa Taxiway Índia, chama solo 121 decimal 9. Solo Salvador, bom dia, o TRIP 5514, centro de informação é Juliette. TRIP 5514, número 3 para cópia, aguarde. Aguardando. Total Salvador, total 990. Total 9990, bom dia, táxi autorizado, Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette para o parte 3, total 9990. O 4069 da Azul com 120 a bordo, autonomia de 0418, alternando Ribeirão, tá pronto para o táxi. Índia Azul 4069, copia as informações, táxi autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera da Golf, chame a torre 1186. No Índia Alfa, no ponto de espera da Golf 1186, grato. Voo no 804, pronto para cópia? Pronto, 804. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Peruísque 50, IDEV, Upper November 857, após conforme a rota do plano. Após a decolagem, deverá manter a proa até o nível de voo 040. Após fará a subida Gole, Eval, após o fixo Bideve, com curva direita após a decolagem. 51, correção, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 28. 5173 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 360, via Upper Whisky 50, Bideve, Upper November 857. Porto Seguro, Upper Zulu 1, Meia Grupo e Upper Zulu 1, 4. Após a decolagem, mantém pro até o 040 e curva esquerda, sai na Gole Eval, após Eval direto P10. Transponder 5173, controle 1935, 1804. Correto, chama para puxa acionar. Chamará 1804. Voo 607, pronto para cópia Guarulhos? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Whisky 50. Após a decolagem, deverá manter a proa até o nível de voo 040. Após, fará a subida Gole Eval, após o fixo Bideve. Gole transição Eval, após o fixo Bideve, com curva pela esquerda, pista 28. Transponder 5177, controle 1935. Autorizado, Guarulhos 390, Upper 50. Após decolagem, mantém a proa até o 040. E aí, intercepta agora e vá após de DEV. Decola 28-5177-1935, 607. 607, cotejamento correto, chama para puxa acionar. Vale. Solo, voo no 642, portão 5, pushback acionamento. 642, autorizado, chama para início táxi. Chamada para táxi, 642. 35514, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, prossiga. Autorizado Aracaju, nível de voo no 90, via Golf 677. Após a decolagem, deverá manter proa até o nível de voo 040. Após, fará a subida Aron, transição Recife, com curva pela direita, cabeceira 28. 5413 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Aracaju, nível 190, na Golf 677. Manterá reta até o 040, Aron, transição Recife. Após a colagem, curva à direita, o transponder é o 5634 e o controle 1935-5514. 5514, só confirmando o código, 5413-5413. E o transponder 5413. Certo, 5514. Agora correto, chama para puxa acionar. Chamará para puxa acionamento 5514. Chegou Serra, está 8 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame controle de aéreos agora, frequência 1-2-0-1. Alô, Salvador, bom dia, gol 897 da Índia, 380 com FINS. Um minutinho, cobra com FINS, 897. Tá, né? Gol 607, no 612, é pushback, salamento. 607, no meia dúzia, autorizado, chama pra enche táxi. Chamarei táxi, no 607. Gol 1804, está na posição 8 para puxa, estacionamento. 204, sente, aguarde. Aguardamos. Gol 1897, pronto para a cópia. Siga, senhorita. Está autorizado com fins, nível de voo 360, via Upper Zulu 16. A subir, o senhor deverá manter a proa de decolagem até o nível de voo 040, depois vai fará a subida Gole, transição Eval, após o fixo Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco, com curva pela esquerda após a decolagem, pista 28. 5403 é o código, 1935 é o controle. Sim, autorizado 360. Decola, mantém o eixo de decolagem 040, depois está na Gole Eval com curva esquerda, Bridge, aperto no 16, ação 0013 e o controle de saída 1193-5897. Só confirmando o código 1897-5403. 5403. 5403, sim, 1897. 1897, correto, chama para puxa acionar. Está pronto para o feedback de acionamento, gol 17, 25, foguete 4. Afirmativa azul 4069, Alim mantém cabeceira 28. Alim mantém, 28. O azul 4069 está ciente que após a decolagem manterá a proa de decolagem até o nível 040. Afirmo. Então, a linha decola pista 28, pista ainda parcialmente molhada, o vento 210 graus com 07 nós, o azul 4069. Então, a linha decola 4069 na 28, mantém a proa até 040. 804, na posição 8. 804, assim que o companheiro do 62 iniciar o táxi, eu vou liberar o senhor, porque ele puxa e pode interferir com o senhor, tá ok? A forma que ele puxa o pushback. Tá ok, aguardando, 804, obrigado. Prossiga. Só para confirmar, decola, mantenha o eixo até 4000 e eu posso curva direita para Recife, é isso? Quem que modulou o consolo, por favor? Jogou no 642. 642, tá ok. Então você vai manter proa até 4000 pés. Após 4000 pés, o senhor curvará à direita na subida Aron, transição Recife. Ah, ok, copiado, obrigado. 19, decolar 245, controle 1 no 9.35, bom voo. 9.35, grato. Leão, 105 a bordo. 3.30, autonomia? 4.10. 4.10, tá ok. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da Golf, vai chamar a torre em 18.62. Juliette Alfa Golf 18.6.6.7. Gol 1804, puxa a cena no portão 8, chama para início de táxi. Autorizado, 1804. Alô, bom dia, Rogério 18.6. 08786 para Porto Seguro. Eu aqui, não pode dois para o saneamento, gente. Qual então? Qual que seria o nível para Porto Seguro? 510 AGL. Gente, um minuto, qual? Eu posso falar do táxi, gol 1795, 145 a bordo, 3 horas e 40, confirme. Gente, gol 1795, táxi autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera da Golf, vai chamar a torre em 186. Índia Alfa, ponto de espera da Golf, 186, obrigado, bom. Alô, Salvador, gol no 605, pushback a Fanana 3. 605, aguarde. Salvador, pode 069? Siga 4069. 4069, tá levando 3500, pode já cruzar a esquerda da presente, devido formação aqui na proa? Azul 4069, nível de desvio. Ok, obrigado. Está desviando aí a esquerda devido a uma grande formação aí na proa. Está autorizado, estava informado aí para seguir a proa até o 040, porém no 040 a gente passa uma formação aqui, até para as outras aeronaves aí. 1605, puxa a senhora, posição 3, chama para NX Táxi. Chama para o táxi, claro. São 3890, tá, me escuta? São 3890. Informe que após a decolagem, o senhor deverá manter proa até 4 mil pés. Após, fará subir Aron, transição Recife. É, 4 mil pés após Aron, Recife. Tá, vai manter proa, tá, 3890, pressionamento no 9. 3890, ciente, aguarde para puxar o sonar. Guarda. Força era de 786, Bruno, para cópia. Autorizado Porto Seguro, 500 pés, vai prosseguir via Litoral Sul, com curva, prosseguir conforme a instrução da torre, tá ok? Do pátio militar. 0263 é o código, 1935 é o controle. Porto Seguro, 500 pés, Litoral Sul, aguarda a orientação da torre, 0263 é o transponder e o 1935 é o controle, será pronto para partir. 187, pronto para o pushback, sanamento 07. Foi 08786, cotejamento correto, me confirme o PLB, por favor. 03 no PLB. 02 no PLB, afirmativo. Acionamento, táxi e decolagem, o senhor vai chamar agora a torre em 1862. Está confirmando 03 no PLB. 03 no PLB. Zólogo 1804 para o táxi, alterna Campinas, com 3 horas e 30. 8989 a bordo. 7 por estacionamento 07. Só confirme, por favor, a alterna autonomia ou 1804? São 3 horas e 30 minutos. Afirmativo. Táxi autorizado via Juliette e Alfa, ponto de espera da Golf, chame torre 1862. Juliette e Alfa, ponto de espera 186. Muito obrigado, bom dia. 1804, só para o controle. Pediu para desconsiderar a manter a proa, tá ok? Pode fazer o perfil normalmente. Ok, então.